Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Saron, o desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Sou como um unguento derramado, adorador com puro nardo, cativo por inteiro aos teus desejos. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer. Com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu amor. Meu querido, meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Saron, o desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Sou como um vento, sou como um teus pés eu lavo com